Olá, olá, ouvintes da melhor da web, da sua antena web. Estamos iniciando por aqui a primeira edição do programa Espetacular. É um espetáculo no ar para você, com artistas trazendo aqui as músicas ao vivo, em espetáculos aí de vários artistas, né? 30 minutos de pura adrenalina, de pura energia positiva, com certeza aí, trazendo o melhor da música ao vivo para você. Thaís Calduro na comunicação a partir de hoje, trazendo semanalmente, então, esta meia hora de concertos, começando muito bem esta edição, então, com uma música que eu particularmente gosto muito, e ela é do Paul McCartney, Let It Be, muito linda essa música, para começar muito bem, então, desde já esta primeira edição do nosso programa Espetacular, que vai ao ar todas as segundas-feiras, a partir das 20h30, aqui na sua antena web. Depois quero trazer uma versão lindíssima do Kid Abelha, que é uma banda brasileira, fez muito sucesso aí na década de 80 e 90, também faz, continue fazendo sucesso nos anos 2000, né? A música chama Os Outros, e é do CD Concerto Acústico MTV, então, que eu trago para você, é a segunda colocada da edição de hoje, sendo a terceira e última deste bloco, uma canção gravada pelo grupo 14 Bis, um grupo também brasileiro, que gravou em 1987 um CD ao vivo, e a música chama Espanhola. Então, para fechar este bloco do Espetacular, é o espetáculo no ar, a partir de agora, para você, amigo ouvinte. Find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Oh, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. Though they may be parted, there is still a chance. Speaking words of wisdom, let it be.

Espetáculo! Tivemos esta canção do 14 Bis, grande sucesso nas décadas de 80 e 90 aí, espanhola, espanhola ao vivo, né? Como as canções do nosso programa são todas ao vivo, nem vou começar a dizer aqui que a canção é ao vivo, isso é lógico, né? Espetáculo ao vivo, então. Tivemos antes também Kid Abelha e a canção Os Outros, grande sucesso desta super banda aí regravada, regravado em 2001. Em 2002, no CD acústico MTV. Também a primeira para iniciar aqui o bloco e a edição, primeira edição do nosso programa espetacular, tivemos Paul McCartney com o som Let It Be. Muito linda esta música, muito linda esta canção, iniciando muito bem aqui a nossa programação. Temos mais aí alguns minutinhos, né? Vamos tocar mais algumas canções, então, para você. Tem aqui um reggae do Armandinho, muito legal essa canção também. Alanis Morissette, vamos começar com Alanis Morissette, né? Depois tocamos, então, o som do Armandinho. E assim segue mais um bloco do nosso programa espetacular na sua antena web. Lembrando que quem quiser participar do nosso programa pode mandar um e-mail para taiscalduro@gmail.com. taiscalduro@gmail.com. taiscalduro@gmail.com é o meu endereço de e-mail para você participar, pedir a sua música ao vivo, mandar para quem você quiser, pedir aí então, você pode me mandar a música também, então através do MSN taiscadu@hotmail.com. taiscadu@hotmail.com. Você pode pedir aí uma música que você de repente não sabe aí quem canta, ou se eu porventura esqueci de falar-lhes no programa. Você pode me pedir também então através deste MSN. Eu não vou passar em todos os programas, porque nem todas as pessoas eu adiciono no MSN, mas pode me pedir também então por e-mail taiscalduro@gmail.com. Seguir o meu perfil também no Twitter, @taiscadu, né, T-A-I-S-C-A-D-U. É o meu perfil para você seguir no Twitter. Também pode pedir a música através de DM ou menção no Twitter. Alanis Morissette, continuando a nossa programação. Depois temos o reggae do Armandinho, Pela Cor do Teu Olho. E a terceira do bloco, canção de Elis Regina, regravada por Sandy e Júnior, né? A voz lindíssima aí da dupla Sandy Júnior, da Sandy, né? Que gravou Fascinação. Nós vamos ouvir então Fascinação ao vivo na voz de Sandy para fechar mais este bloco do seu, do meu, do nosso programa espetacular. If I lost my hair and my together with or without you. Você, logo me apaixonei pela cor do teu olho, pela cor do teu olho. Juro, eu não acreditei que tudo isso um dia pudesse acontecer. Eu conheci teu bel prazer. Vou cantar o meu reggae mais bonito pra você dançar. Vou deixar meu anel de prata pra você voltar. Pega minha mão e abre o coração pro novo amor chegar. Pega minha mão e leve para um lugar. Deixe o amor entrar. Quando conheci você, logo me apaixonei pela cor do teu olho, pela cor do teu olho. Juro, eu não acreditei que tudo isso um dia pudesse acontecer. Vou conhecer teu bel prazer. Vou cantar meu reggae mais bonito pra você dançar. Vou deixar meu anel de prata pra você voltar. Pega minha mão e abre o coração pro novo amor chegar. Pega minha mão, me leve para algum lugar. Deixe o amor entrar. Pega minha mão, me leve para algum lugar. Deixe o amor entrar. Pega minha mão, me leve para algum lugar. Deixe o amor entrar. Novo amor chegar. O teu novo amor chegar. Teu novo amor, teu novo amor, teu novo amor. O teu novo amor chega. Novo amor chega. Da dupla Sandy Júnior, Fascinação, aqui no nosso programa Espetacular. Antes ainda tivemos Armandinho e o Reggae Pela Cor do Teu Olho. Começamos com a música da Alanis Morissette, muito bem este bloco. E o programa está chegando ao seu final, infelizmente tudo que é bom dura pouco, né? E esta primeira edição já está finalizando. E vamos finalizar muito bem, primeiramente deixando aqui novamente os nossos contatos para quem quiser participar da nossa programação. Meu endereço de e-mail é thaiscalduro@gmail.com e o Twitter @thaiscadu. Então, e-mail thaiscalduro@gmail.com, Twitter @thaiscadu, aí para quem quiser mandar a sua música, para quem desejar participar do nosso programa, então pode enviar um e-mail ou então me mencionar ou seguir no Twitter. Nós vamos finalizar esta edição muito bem com uma música da banda ou do grupo Biquíni Cavadão, também muito sucesso nas décadas de 80 e 90, né? Hoje nós estamos aqui com o sucesso das décadas de 80 e 90. Semana que vem, de repente, nós trazemos aí coisas diferentes, né? Mas vamos trazer aqui então a música Quanto Tempo Demora um Mês, né? Essa letra muito bacana, preste muita atenção aí, então, nesta letra, para finalizar muito bem, finalizar com chave de ouro esta primeira edição do nosso Espetáculo no Ar, o programa Espetacular, que volta na semana que vem, neste mesmo horário, na sua antena web. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até mais. Acordei com o seu gosto e a lembrança do seu rosto. Por que você se fez tão linda? Mas agora você vai embora. Quanto tempo será que demora? Um mês pra passar. A vida inteira de um inseto, o embrião pra virar feto, a folha do calendário, o trabalho pra ganhar um salário. Mas daqui a um mês, quando você voltar, a lua vai estar cheia e no mesmo lugar. Outra forma de ser, eu seria você. E a saudade em mim agora, quanto tempo será que demora? mês pra passar. Ser campeão da Copa do Mundo, um dia em Saturno. Pra criança que não sabe contar, vai levar um tempão. Daqui a um mês, quando você voltar, daqui a lua vai estar cheia e no mesmo lugar. Mas daqui a um mês, quando você voltar, daqui a lua vai estar cheia e no mesmo lugar. No mesmo lugar. Muito obrigado. Que Jesus abençoe vocês, cada coração aqui presente, você que está nos assistindo nesse momento. Um beijo no seu coração.